Boa tarde. Boa tarde. Que a paz, o amor do querido Mestre Jesus permaneça com todos e que alegria imensa estarmos hoje aqui reunidos em nome desse Mestre, do Senhor da nossa vida, nosso querido Jesus. E como é bom nós podermos falar assim, livremente. Estamos aqui reunidos, estamos livremente reunidos, podendo exercer a nossa fé, a nossa crença, compartilhando na sociedade que vivemos, nos mesmos espaços, nos mesmos bairros, com diferentes instituições religiosas. Vivemos num clima de relativa paz entre diferentes confissões. Isso é um bem que muitas vezes nós não valorizamos e não reconhecemos. Essa possibilidade de hoje, século XXI, nós podemos falar que estamos aqui aguardando a comunicação dos mortos. Pensar que houve épocas que isso era impensável, você dizer que pretendia uma comunicação com outro mundo. E estamos podendo usufruir dessa bênção divina, que é poder estabelecer o intercâmbio com esses entes queridos. Por isso, nosso agradecimento a Deus, nosso agradecimento a Jesus, nosso agradecimento aos benfeitores espirituais que trabalham intensamente nesta casa, em tantas casas, em tantos templos, em tantas instituições, junto a tantas pessoas, para que pudéssemos hoje usufruir dessa bênção. É uma grande oportunidade que nós temos quando podemos estar reunidos. Porque estudar sozinho é sempre muito importante, muito útil, muito bom. Refletirmos juntos é algo que traz uma contribuição muito grande. Mesmo porque temos todo um amparo espiritual que nos envolve nesse momento. Certos aspectos que muitas vezes nós não percebemos sozinhos, num grupo como esse, com todo o amparo espiritual que está aqui presente, nós recebemos, parece que um auxílio a compreender coisas novas. É a vibração do ambiente, como se diz comumente, é a presença amorosa que nos desperta a percepção, a compreensão de coisas que a nossa inteligência ainda não consegue alcançar sozinha. Então é uma bênção muito grande estarmos aqui. E para podermos exercer essa característica humana, para exercermos essa habilidade humana, que é de falar. E nós vamos nesta tarde justamente falar sobre o poder das palavras, algo que é tão especial na nossa vida. É tão especial que às vezes até as pessoas nascem com a necessidade de não poderem falar, para que possam desenvolver outras percepções, outras habilidades, para que elas possam desenvolver a compreensão do valor desse, entre aspas, dom magnífico que Deus deu a cada um de nós. Porque acreditem, não é apenas a palavra de um orador, de um palestrante, ou de um professor, um comentarista, que tem valor no mundo. Tudo aquilo que nós falamos diariamente, tudo aquilo que nós estamos pronunciando diariamente, está determinando rumos, está criando o nosso futuro. Assim como as nossas situações atuais são reflexos das palavras que nós já emitimos, não apenas nesta vida, nas outras vidas também. Normalmente, quando nós pensamos na lei de ação e reação, nós pensamos nos atos propriamente, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós praticamos. Mas aquilo que nós falamos tem uma força determinante muito grande na vida. É capaz de trazer para nós situações muito positivas, mas também situações muito tristes, muito, muito lamentáveis. E vamos nesta tarde discorrer, refletirmos sobre o poder das palavras. O poder das palavras é algo que traz no imaginário muitas suposições. Será que tudo que eu falar tem o poder de acontecer? Será que toda praga, toda maldição que eu pronuncio tem o poder de influenciar? Será que quando eu digo para alguém, vai com Deus, Deus te abençoe, será que isso tem algum efeito? Nós vamos trazer alguns elementos que talvez respondam a essas perguntas ou que tragam outros questionamentos. E se chegar nesse estágio de ficarmos curiosos e quisermos procurar essas informações, teremos atingido um dos nossos objetivos, porque também nós não temos a última palavra sobre as palavras. Também nós estamos nessa busca, nesse aprendizado, nessa tentativa de refinamento dessa habilidade humana, que é algo que Deus nos permite para que nós todos possamos construir um futuro melhor. Cada uma das possibilidades que nós temos na vida é um grande tesouro. Às vezes nós pensamos que o tesouro é o bem material, é aquilo que favorece materialmente a vida do outro. E esquecemos que todos nós somos riquíssimos em bens imortais, que todos nós somos riquíssimos em possibilidades de ação nesse mundo, porque nós somos filhos do Altíssimo. Nós não somos pouca coisa, nós não somos seres insignificantes, nós não somos seres desprezíveis, nós não somos seres que somos qualquer coisa na ordem divina. Nós somos uma parte importantíssima da criação divina. Somos espíritos em evolução. O dia que dermos valor a essa nossa condição, fizermos esse reconhecimento daquilo que efetivamente nós somos, nós perceberemos os potenciais quase que infinitos que nós temos. Só não diríamos infinitos porque o único que detém poder absoluto no universo é Deus. Mas nós temos muitas possibilidades. E é do reconhecimento delas que passa a vir o domínio sobre elas. Então vamos começar a falar relembrando dois episódios marcantes da história do Evangelho. Dois episódios importantes que são relatados no livro de Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 19, a história dos filhos de Seva. Seva era um sacerdote, um dos líderes dos judeus, e ele tinha 7 filhos. E naquela época eles já lidavam com um problema que é muito comum nos nossos dias. Eles já lidavam com uma situação que sempre esteve presente na humanidade. E hoje parece que ela se intensifica. Eles lidavam com espíritos obsessores, com seres que são pessoas desencarnadas que perturbavam a vida dos outros. Só que eles tinham uma limitação muito grande na compreensão de quem eram esses agentes perturbadores. Eles chamavam de espíritos malignos, chamavam de Satanás, atribuíam os nomes que a crença deles na época permitia eles entenderem. E eles foram lidar com um rapaz que era chamado de endemoniado, porque estava tomado por um espírito dessa natureza. Na época, a ideia que se tinha sobre eles era a mais variada possível. Ninguém tinha muita clareza de quem eram os espíritos. Hoje, graças à doutrina espírita, nós sabemos que os espíritos que antigamente chamavam de demônios, de espíritos maléficos, nada mais são do que os homens desencarnados. E as mulheres também, tá? Vamos pensar que é só os homens que viram obsessores. As mulheres também, quando desencarnam, e elas são grandes obsessoras também, porque a mulher tem uma garra, tem uma energia que muitas vezes falta ao homem. E quando ela não é bem conduzida, a mulher aplica no descaminho também. Mas então, nesse tempo dos filhos de Seva, esses seus filhos, eram 7 ao todo, já homens, adultos, formados, lidavam com essa situação. E eles foram lidar com esse jovem endemoniado, esse jovem profundamente perturbado por inimigos do passado. E eles já tinham ouvido falar de que Paulo, o apóstolo, aquele que tinha sido um grande fariseu, perseguidor dos cristãos, tinha se convertido ao cristianismo, tornara-se seguidor de Jesus e começava a fazer essas curas. E eles então tiveram a ousadia de usar o nome de Paulo e o nome de Jesus, porque eles acreditavam que aquilo que Paulo fazia era usar algum poder mágico das palavras. Então eles chegaram para esse jovem que estava profundamente ali perturbado pela ação do espírito sofredor, pelo espírito perturbador, e disseram assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós ordenamos que você saia do corpo desse rapaz. E o espírito, tomando ali o corpo do jovem, respondeu a eles dessa forma: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Essa pergunta que o Espírito endereçou a eles é uma pergunta retórica. Ele sabia quem eles eram, que eles eram serva, que eles eram homens que se envolviam com essas questões, que eles eram filhos de serva, na verdade. Ele sabia as imperfeições que eles tinham, por isso que o Espírito tinha domínio da situação ali com eles. E eles então ficaram atônitos com o questionamento, porque viram que não funcionou essa fórmula de usar o nome de Jesus, de usar o nome de Paulo, para afugentar dali aquele espírito perturbador. E o espírito, tomando ali o rapaz, controlando completamente ele, começou a agredir os filhos de Seba. Eram 7 ao todo, 7 homens adultos, e foram espancados por um rapaz, e foram despidos, e eles saíram correndo nus da casa onde o rapaz estava refugiado. Quem já lidou com uma pessoa que estava tomada, entre aspas, por um espírito, sabe a força descomunal que ela pode adquirir. E ele conseguiu ali afugentar 7 homens adultos. Então nós vemos que nessa situação, as palavras que eles usaram não tiveram qualquer influência no caso. Não tiveram qualquer possibilidade de intervir ali. Para eles a palavra não tinha poder nenhum. Agora, num outro episódio que também é relatado no livro de Atos, nós temos uma situação que contrapõe essa. É o episódio em que Paulo está em Filipos fazendo as suas pregações, levando o evangelho para converter as pessoas à mensagem de Jesus, e ele começa a ser acompanhado por uma jovem pitonisa, nome dado na época àquelas pessoas que exerciam a mediunidade com finalidades de adivinhação, mais ou menos como nós temos hoje em muitos meios, em muitas localidades. Era alguém que converteu a mediunidade como uma forma de receber uma remuneração. Ela era, na verdade, explorada, porque ela não era uma pessoa livre. Essa pitonisa de Filipos era uma mulher que era serva, era uma escrava de senhores. E eles ganhavam a partir das adivinhações que ela fazia. Mas o Evangelho não nos relata muito claramente, mas o Espírito sentiu motivação de acompanhar, utilizando-se ali da médium, Paulo, e ficar dizendo que ele era um homem enviado do Deus Altíssimo, de que as palavras dele traziam a salvação. E Paulo ficou incomodado com aquilo, mesmo o Espírito dizendo através da médium que ele era um enviado de Deus. Ele fica perturbado com aquela situação e incomodado, porque ele provavelmente, pela via intuitiva, percebeu que existia uma intenção oculta por parte daquele espírito. Provavelmente, quando Paulo se ausentasse da cidade, continuasse a sua viagem, o espírito continuaria suas práticas de enganar as pessoas, procurando ali, através da médium, orientar essas pessoas. E isso poderia, associando a Paulo, trazer a ele algum mérito, porque as pessoas pensariam: Paulo, que fez coisas notáveis, foi elogiado por este espírito, então ele deve saber, ele deve ter alguma ligação com esse Deus Altíssimo de qual Paulo vem trazer as boas novas. Mas Paulo, talvez percebendo essa situação, disse então ao espírito que saísse do corpo da jovem, que largasse ela, que parasse de influenciá-la. E foi o que de fato aconteceu. Paulo disse assim: então, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Então aqui nós vemos uma pessoa, em pleno uso da palavra, determinando uma situação. E essa situação acontecendo, ele conseguiu, com o seu magnetismo, que dava força às suas palavras, dizer àquele espírito: afaste-se desse médium, deixe essa pessoa livre. E isso foi um dos fatores que desencadeou uma reação grande contra Paulo na cidade de Filipos, porque pensaram que ele poderia abalar profundamente essa prática equivocada da mediunidade. E aí eles começam a perseguir Paulo, começam a incitar o ódio das pessoas contra Paulo. Nós vemos nesse episódio o poder da palavra agindo. Nós vemos aqui algo que faz acontecer a partir do momento que pronuncia alguma palavra. E aí nós perguntamos: o que traz esse poder a Paulo? Ou o que trouxe esse poder a Paulo? Será que foi simplesmente falar em nome de Jesus? Não. Porque nós vimos que os filhos de Seva também usaram o nome de Jesus e não tiveram resultado. Então nós vamos já percebendo que para ter poder nas palavras, tem que ter algo diferente. Tem que ter algo que parta do indivíduo, que confira a ele esse poder. E nós podemos dizer que esse poder, ele vem da própria condição espiritual da pessoa, da sintonia que ela tem com aquilo que lhe compete realizar na vida. Esse poder das palavras, ele emana do nosso equilíbrio, da nossa harmonia, do nosso bem-estar, da sintonia que nós temos com o bem, da sintonia que nós temos com a espiritualidade. Porque naturalmente não foi o som, em nome de Jesus eu ordeno, saia dali. Junto desse som há a vibração que parte dele, há o poder da vontade, há algo que sai dele que não é apenas som, é algo de natureza espiritual realmente, que influencia aquele espírito e o impressiona a ponto de ele se afastar dali. Por isso que dizer algo depende muito do que nós estamos sentindo naquele momento. Por isso que se nós quisermos dotar as nossas palavras de um poder real, nós precisamos verificar com o que nós estamos sintonizados naquele momento. Quando nós estamos tomados de profunda raiva, de muito rancor em relação a alguém, e nós falamos algo contra essa pessoa, tenho certeza que, tomados por essa emoção, nós estamos emanando algo de nós além de som. Nós estamos ali imprimindo, junto com as nossas palavras, uma força que acompanha essas palavras e interfere no mundo, e traz resultados, e atinge o alvo. E já podemos dizer, baseado num caso que o Chico Xavier vivenciou, esse grande poder que as nossas palavras têm de influenciar situações e de trazer um resultado para aqueles que está endereçada essa palavra. Contam então os biógrafos do Chico que, numa ocasião, ele saindo para o seu trabalho profissional, ele estava para ficar atrasado, ele não podia se demorar muito, e ele então foi abordado por uma senhora que desejava falar com ele, precisava falar com ele. E ele, preocupado em atender o seu compromisso profissional, tentou se justificar, se desculpou com ela e disse que a atenderia depois, mas que naquele momento ele tinha que ir para o trabalho. E então, caminhando um pouco além, Emmanuel aparece para o Chico e vai falar para ele: volte lá e atenda ela. Que bom seria se todos nós tivéssemos isso, né? Alguém que pudesse aparecer para a gente e falasse assim: olha, volte atrás e refaça imediatamente o seu erro. Mas o Chico é uma outra história, né? Ele tinha outra necessidade, tinha uma outra razão de ser para ter alguém dizendo para ele o tempo todo o que era para fazer. Talvez fosse até para nos ensinar tantos exemplos, para nos mostrar que nós sempre podemos refazer algo, sempre podemos fazer melhor. Mas isso é uma outra história, então. Mas então o Chico, ele seguiu a recomendação de Emmanuel, voltou, conversou com a mulher seguidamente ali, minutos, o tempo que ela necessitou, se despreocupou com o horário e, terminada a conversa, aí sim, ele foi para o seu trabalho. E aí, continuando a sua caminhada, o Emmanuel disse para ele: agora volte-se e veja o que está acontecendo. Aquela senhora ficou tão grata, ficou tão bem de ter sido atendida, de ter emanado ali tantas coisas boas naquele momento com o Chico, que o vai com Deus que vinha dela, vinha carregado de vibrações, de fluidos harmoniosos, tranquilizadores. Uma vibração de amor e de paz o alcançava. E aí veio a reflexão, através também de Emmanuel: o que teria vindo para você agora se ela estivesse dizendo: vá com o diabo, não pôde me atender? Imagina a vibração que viria. Então isso está acontecendo o tempo todo nas nossas relações. Nós estamos vivendo o tempo todo colhendo aquilo que as pessoas estão emanando e falando ao nosso respeito. E algo muito preocupante é: Nós podemos estar prejudicando as pessoas através das nossas palavras. Nós podemos estar trazendo doença a pessoas que vão receber aquele xingamento, aquele ato de amaldiçoar, aquele ato de acusar injustamente. Porque quando a gente fala algo com emoção, não importa a natureza dessa emoção, seja raiva, seja ternura, seja alegria, seja profunda tristeza, algo dessa emoção vai acompanhar essas palavras. Então nós podemos estar hoje criando distúrbio e sofrimento através das nossas palavras. Então por aqui já ficamos bem claro que as nossas palavras diárias têm um grande poder de influenciar. E isso tem uma razão de ser. Isso remonta desde épocas muito remotas, desde períodos quando nós ainda mal saíamos da animalidade. Da animalidade inicial, porque ainda estamos vivenciando dimensões da animalidade na atualidade. Somos, em parte ainda biológica, completamente animais. Mas espiritualmente nós já estamos num processo de libertação da nossa animalidade mais primitiva. Muitas pessoas não são muito de acordo com essa ideia, não se sentem muito confortáveis quando nós falamos sobre isso, das nossas origens materiais, porque muitas pessoas têm dificuldade de compreender a questão da evolução material e espiritual. Mas não nos ateremos muito a isso. Vamos apenas trazer aqui uma imagem que nos remete à ideia da evolução. O homem primitivo, ele pôde desenvolver a sua intelectualidade, a sua inteligência, graças ao desenvolvimento da comunicação. Não fôssemos capazes, lá, por volta aí de uns 250 mil anos atrás, a iniciar as primeiras falas, as primeiras conversações, que eram muito diferentes do que hoje nós fazemos, nós não teríamos evoluído intelectualmente. Nós estaríamos estagnados, viveríamos como seres brutos na natureza. Essa imagem, que é muito divulgada para falar sobre a evolução humana, ela tem um erro conceitual muito grave e que, como professor de biologia, eu não poderia deixar passar e tenho que explicar. Nós não descendemos de nenhuma das espécies de macacos atuais, nenhum. Por mais que apontem parentesco entre essas espécies, chimpanzé, orangotango, gorila, que são os chamados macacos antropóides, os que são parecidos com o homem, nenhum deles é o nosso ancestral. Porque na evolução não existe essa possibilidade de ancestral conviver com o descendente. Há um processo de transformação sempre contínuo. Mas a espécie da qual o nosso corpo vem evoluindo há muitos milhões de anos era uma espécie de um primata, diferente do que nós somos. E ele começou a desenvolver a habilidade de comunicação oral. Se não fosse essa habilidade, nós não teríamos surgido no planeta. E lembrando que a evolução é um processo divino de criação do homem. É um processo muito bem demonstrado hoje pela biologia moderna, muito bem sustentado por todas as evidências. Mas nós sabemos então, por vias espirituais, que foi a habilidade de falar que nos uniu nos primeiros agrupamentos humanos. Foi essa capacidade de se comunicar claramente o que sentíamos, o que pensávamos, que nos fortaleceu. E até hoje é assim. Até hoje nós procuramos, através da palavra, estabelecer alianças, uniões. Até hoje nós estabelecemos, através da palavra, situações que nos favorecem a vida. Observem como são as comunicações das pessoas nos ambientes profissionais. Tudo que se fala com os colegas de trabalho, com o chefe, sempre tem uma intenção de tirarmos algum proveito daquela situação. Criamos alianças uns com os outros nesse ambiente para nos favorecer. E fazemos isso como? Através da palavra. Através da palavra, nós articulamos situações que nos favorecerão a nós e aqueles que são os nossos afins. E, infelizmente, quantas vezes, através da palavra, nós utilizamos de formas desonestas, de formas impróprias, para tentar combater pessoas que nós consideramos adversários. Então percebam que a palavra tem sido usada por nós já há muitos milhares de anos com a finalidade da sobrevivência. Ora, de uma forma digna, porque estabelecer alianças no aspecto positivo que essa palavra tem é algo fundamental e necessário à nossa vida. Agora, estabelecer alianças para que possamos prejudicar os outros e dali tirar alguma vantagem nós e o nosso grupo, isso é algo extremamente pernicioso. E também por esse mau uso da palavra, nós respondemos ao longo da vida. Porque nós sabemos que tudo que nós fizermos desencadeia, segundo as leis divinas, reações contra nós. Então a maledicência que nós praticarmos, o uso impróprio da comunicação para tirar vantagem em detrimento do outro, reverterá para nós em prejuízo também. Também os outros usarão dessas situações para obter vantagem e nos prejudicar. E alguém neste momento agora aqui poderia estar refletindo assim: mas eu sou vítima disso, Antenor. Você está falando exatamente a minha história. Eu tento cumprir minha obrigação, eu sou um profissional dedicado, eu estou lá todos os dias no horário certo, cumpro a minha obrigação, mas tem um grupinho ali que já há muito tempo eu percebi que eles estão contra mim. E eles articulam, falam, criam intriga, fazem fofoca. Às vezes não é no ambiente profissional, é no bairro onde a gente mora. Tem ali pessoas que estão tramando muitas vezes situações fantasiosas ao nosso respeito, com a famosa fofoca, mexerico e tantos nomes que dão. Às vezes, infelizmente, é dentro da família que isso acontece, de conversações que muitas vezes são de natureza extremamente perturbadoras para o todo da família, porque são alguns falando de dois, três ou um indivíduo ali. Quando nós somos vítimas dessa situação, somos na verdade, entre aspas, vítimas, mas na verdade nós somos o quê? Nós estamos sofrendo neste momento o reflexo da lei de ação e reação. Quando as pessoas estão nos prejudicando com a palavra, é porque nós já fizemos muito mau uso dessa palavra. Nós também já praticamos isso em inúmeras existências. E hoje o que nós estamos experimentando, e acredite, cada um que estiver pensando que é para si o que eu estou falando, na verdade é para todos nós. Todos nós já usamos indevidamente a palavra, seja nesta vida, seja nas vidas anteriores. E às vezes demora a gente perceber isso. Demora a gente perceber quanto nós estamos influenciando a vida, as pessoas, o mundo, através das nossas conversações. E às vezes a gente descobre que até ingenuamente nós usávamos errado a palavra. Quando é nessa situação, já estamos aí numa boa situação. Errar sem saber que estamos errando denota apenas o quê? Inexperiência, desconhecimento. Agora, errar quando sabemos que é errado, isso já demonstra uma leviandade muito grande e nós respondemos pesadamente por isso. Mas vamos ver mais sobre a palavra, pensando nesse efeito então que as palavras têm em nossas relações. Aquilo que nós falamos para os outros criam impressões nessas pessoas a respeito de nós. Por exemplo, se nós estamos sempre destacando o aspecto negativo das situações, das pessoas, das ocasiões da vida, da sociedade, do mundo, nós passamos a ser para os outros a pessoa negativa. Nós passamos a ser para os outros uma pessoa indesejável. Porque ninguém gosta de alguém que esteja o tempo todo reclamando. Ninguém gosta de alguém que está o tempo todo amaldiçoando a cidade, os políticos, a sociedade, os costumes, os mais jovens. Acaba criando no outro, essa reclamação sistemática, uma indisposição em relação a nós. A mesma coisa acontece num ambiente profissional. Se nós só soubermos reclamar e falar mal das condições profissionais que nós temos, provavelmente aquele que é o nosso colega, se um dia ele se tornar chefe, ele vai lembrar do que nós falamos. Ele vai pensar: o Antenor era bem pessimista, bem negativo, ele é alguém que não é muito desejável para a nossa equipe. porque ele só vê o aspecto negativo das coisas. Então aquilo que nós estamos falando diariamente cria impressões nas pessoas, e elas criam uma imagem sobre nós. Eu falando agora aqui para vocês sobre esses assuntos que estudei, pesquisei, parece que eu tenho domínio de tudo isso. Mas na realidade a vida no dia a dia ela é outra. Pela experiência nós somos pessoas diferentes daquilo que nós falamos. E tem pessoas que às vezes até se decepcionam, né? E vêm nos contar histórias. Puxa, eu vi aquele orador tão fantástico, falando coisas tão mirabolantes, mas ele no dia a dia é uma pessoa intratável. Porque nós criamos uma imagem das pessoas a partir do que elas falam. Então nós podemos hoje estar criando para a nossa vida facilidade de acordo com a imagem que nós estamos passando para os outros. Ou vamos criar impedimento também de acordo com a imagem que nós estamos criando hoje. Então tudo que nós falamos imprime no outro uma percepção sobre nós. Quer ver onde acontece muito isso? No lar. Os pais, devido à necessidade que eles têm de orientar, corrigir e encaminhar os filhos, eles precisam continuamente fazer advertências, precisam continuamente chamar a atenção, embora tenha pais que hoje estão abdicando dessa obrigação. E isso explica um pouco desse desacerto que nós vemos no comportamento de tantos jovens, porque os pais estão abrindo mão de um dever sagrado deles, que é de dizer tal situação está errada. Muitas vezes por culpa, por remorso, por abandonar os filhos muitas horas do dia em busca do sustento material, ou às vezes não é nem o sustento, é em busca do supérfluo. Se ausentam do lar por longas horas e eles não conseguem dizer não para os seus filhos, não conseguem apontar situações que precisam ser corrigidas e deixam de orientar. Para esse filho, qual é a imagem que esse pai ou essa mãe está criando? A do pai legal, do pai bonzinho, do pai bacana? Não. Cria a imagem do pai e da mãe permissivo, indiferente. E há jovens que depois que tomam consciência de quanto seus pais foram negligentes na sua educação, até argumentam: meu pai, minha mãe, se me amassem mais, teriam me orientado melhor, teriam me conduzido melhor, teriam dito para mim quando eu estava errado, o que eu estava fazendo errado. Então veja, até os filhos criam uma imagem sobre nós a partir daquilo que nós estamos falando para eles. E isso passa por todas as nossas relações. Imagine um casal onde não há palavras de carinho, onde não há palavras de afeto, onde um não endereça para o outro palavras de estímulo. É apenas reclamação sistemática. É a casa que está bagunçada, a comida que não está boa, é o dinheiro que é escasso, é o carro que não pode ser trocado, é a casa que não pode ser renovada, que não pode ser reformada, e há só acusações entre os dois. E um acusando o outro daquilo que lhe falta, daquilo que ele não tem. Chega um momento que essa relação ela vai acabar. Ela já não vai mais existir em caráter saudável. Por quê? Há apenas condenação, há apenas recriminação, não tem possibilidade de união. Embora nós tenhamos que muitas vezes falar o que está errado, existe um modo, como veremos logo mais, de fazer isso. Embora nós possamos e até devamos em alguns momentos apontar erros, dizer claramente o que precisa ser mudado, há formas de se fazer. E é o como que muitas vezes nós não aprendemos ainda. Porque falamos de qualquer jeito e não gostamos que falem com a gente de qualquer jeito. Queremos acusar, apontar defeitos, mas não admitimos isso para nós. E ainda que admitíssemos, temos que pensar, o outro talvez precise de uma outra forma que seja apontado esses seus problemas. E percebam o quanto nós podemos estar hoje deteriorando as nossas relações a partir de palavras apenas condenatórias, acusatórias, de cobranças e de exigências. As palavras de carinho, elas têm um poder extraordinário. Elas mudam disposições. Elas mudam o rumo de relacionamentos. Talvez o que nos falte hoje para melhorarmos o nosso relacionamento familiar, seja entre casal, pais e filhos, irmãos, é mudar o tom da nossa voz, modificar a forma de nos dirigirmos a eles, sem aquela voz impositiva, sem aquela voz autoritária. Vem aqui. É diferente de dizer: meu amor, vem aqui, por favor. Cria no outro uma disposição. E alguém vai dizer: mas isso não é ser falso? A gente ter cuidado ao falar para não magoar o outro? Não é. Falsidade é quando a gente tem má intenção em relação a uma pessoa. Agora, quando a gente quer, pelo bem, pela união, tentar melhorar, ser um pouquinho mais polido, um pouquinho mais educado no trato uns com os outros, isso não é falsidade. Isso é esforço para melhorarmos as relações. Então nós vemos que as nossas relações, elas estão sendo influenciadas profundamente pelo modo como nós estamos falando. Até se nós não formos firmes da forma certa com os nossos filhos, eles vão admitir que nós somos fracos no caráter e não irão nos respeitar. Então a palavra, ela precisa ser pensada, precisa ser analisada, precisa ser estudada por nós. Já falamos dos relacionamentos, da educação, e uma frase de André Luiz para refletirmos: você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncia. Isso é um fato que constatamos em nossas vidas. Aquilo que nós estamos falando está controlando a nossa vida. Aquilo que nós estamos exteriorizando verbalmente está determinando a nossa vida, como nós seremos daqui para frente. Por isso que meditar um pouco sobre as nossas palavras diariamente é importante. Creio que todos lembram a recomendação de Santo Agostinho Espírito, que ele deu para que nós melhorássemos, que ao final do dia pensássemos nos nossos atos. E certamente o Espírito, quando disse isso, não estava se referindo apenas às ações propriamente, mas àquilo que nós falamos também. Que meditemos diariamente no teor daquelas palavras que endereçamos aos outros. Somos muito duros? Somos muito agressivos? Estamos ferindo as pessoas que nos ouvem? Falamos com o cuidado necessário? Essa meditação diária, ela nos predispõe a uma mudança. E se ela for unida de um desejo real de melhoria da nossa comunicação, nós conseguimos mudar. Porque é um mecanismo intrincado na nossa mente que, uma vez que a gente percebe que algo está errado e nós queremos fazer diferente, nós somos conduzidos naturalmente para a melhoria. Toda vez que nós refletimos sobre algo e desejamos mudança naquilo, nós estamos desencadeando uma força que envolve situações que estão além da nossa compreensão. É aquilo que Jesus disse, que tudo aquilo que nós pedíssemos a Deus em oração, nós receberíamos. E as pessoas iludidas ficam achando que é o quê? É os bens materiais. Eu quero o carro, eu quero a casa. Deus pode até nos dar quando nós pedimos essas coisas. Mas aquilo que infalivelmente virá é a nossa melhoria. Então, se eu no meu momento de reflexão, de pensar durante o final do dia sobre atitudes, se eu realmente meditar naquilo que foi impróprio do que eu falei e desejar falar diferente, eu já estou nessa condição de quem está buscando algo melhor para a sua vida espiritual. Eu já estou buscando algo melhor para a minha existência aqui no mundo material. E isso atrai o melhor para mim. Então percebe que não é muito difícil mudar isso. Se nós percebemos hoje que as nossas palavras não são as melhores, a coisa não está perdida. Não está difícil mudar. Mas nós precisamos pensar diariamente sobre o que estamos falando e verificar o que estamos criando ao nosso redor. E ainda temos aqui, olha, o efeito das nossas palavras sobre nós mesmos. Porque em nossas afirmações, reforçamos nossas disposições interiores. Sabe aquilo que espírita gosta de falar muito? Ah, eu sou muito imperfeito, eu sou muito endividado, eu sou um espírito que vou ter que sofrer muito. Isso é algo que pode até ser verdade. Somos muito imperfeitos, mas nós não podemos negar aquilo que também somos. Somos perfectíveis. O que é o perfectível? É aquele que pode se tornar perfeito. Nós só afirmamos o lado negativo da nossa essência. O positivo nós esquecemos. Nós somos seres criados para um dia nos tornarmos espíritos puros. E é nisso que nós temos que focar a nossa força mental, o nosso desejo, a nossa vontade, as nossas afirmações. Então, ao invés de dizer que nós somos espíritos muito endividados, muito sofredores, vamos dizer, eu sou um espírito com potencial de acertar mais. Eu sou um espírito com maior potencial de realização no bem. Eu posso, porque eu fui criado para isso. Eu errei hoje, mas amanhã eu posso ser diferente. Ou melhor, eu posso ser diferente a partir de agora, quando eu tomo consciência que eu posso mudar. Ao afirmar isso, nós estamos reconhecendo perante nós mesmos aquilo que de fato somos. E criamos uma imagem sobre nós também. E essa imagem alimenta em nós a autoconfiança que nos ajuda a vencer os obstáculos. Então nós não podemos afirmar só a nossa imperfeição. Afirmemos também a nossa perfectibilidade, o potencial que nós temos de crescimento. E façamos isso para o nosso próximo também. Porque nós vamos lidar com pessoas imperfeitas o tempo todo, com pessoas difíceis o tempo todo, mas não vamos rotulá-las assim. Vamos rotular, é um irmão temporariamente equivocado, é um irmão temporariamente que não reconheceu o poder que ele tem de ser melhor. E isso cria em nós uma melhor disposição em relação a eles. Passamos a vê-los como alguém que merece uma nova oportunidade, porque acreditamos que eles são capazes de se renovarem, assim como acreditamos que nós também somos capazes de nos renovar. Então, o que nós estamos afirmando diariamente sobre os outros e sobre nós mesmos está criando essa imagem que nós temos sobre nós e sobre os outros. O mundo, ele é muito a interpretação das pessoas. Na verdade, nós não conhecemos a realidade. Os nossos sentidos são imperfeitos para perceber o que realmente está acontecendo. Então, se nós criamos uma ideia e sustentamos ela a partir de afirmações, aquilo passa a ser realidade. Aquilo passa a conduzir a vida dentro desse modelo, então. E aí temos mais, então, o que falar sobre o poder das palavras. Partindo agora para um poder que está mais no campo espiritual que já antecipamos no começo, vamos ver então essa afirmação de André Luiz. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a intenção, a direção intencional. Então, tudo o que nós estamos falando mobiliza essas forças. Tudo. E quando há intenção, quando nós queremos que algo aconteça, aquilo tende a se aproximar de nós. Então, se nós quisermos o bem, sobre o que temos que falar? Sobre o bem. Nós queremos saúde? Temos que falar sobre saúde. Nós queremos paz? Temos que falar sobre a paz. Embora seja necessário em alguns momentos até falar sobre a doença, sobre o conflito, mas ainda assim falaremos sobre a doença com otimismo, que ela pode ser curada. Falaremos sobre o conflito, de que ele pode ser superado. Então, tudo o que nós quisermos pode ser transformado em nossas vidas para o bem. Há pessoas que mesmo em meios catastróficos, elas conseguem tirar o melhor daquela experiência. Conseguem se sobressair, porque elas não utilizaram a palavra de uma forma destrutiva. Porque como espíritos já tinham aprendido que falar do bem, reforçar o bem, que falar em termos positivos da vida é algo que realmente traz resultados. Então, como nós queremos esses resultados, vamos buscar aqui algumas reflexões para educarmos as nossas palavras, então. Vejamos aqui a primeira. Tudo que falarmos, pensemos se é falado no momento apropriado. Praticamente qualquer coisa nós podemos falar, mas há um momento certo para aquilo. Quantas vezes nós antecipamos situações que não deveriam acontecer ainda, porque nos precipitamos e falamos de situações que não devem ainda ser faladas. Então, há momento para tudo ser dito, mas nós precisamos amadurecer as nossas intenções para verificar se é o momento adequado. Vou pegar um exemplo bem prático. Devemos advertir os filhos na hora de uma refeição, quando está ali a família reunida, um momento tão raro nos nossos dias, estarmos todos ali reunidos numa refeição? Não. Não podemos, no momento de confraternização, queremos tratar de problemas graves. Nós tiramos aquele momento que seria importante para fortalecer laços, aproximar pessoas, e trazemos à tona um problema que muitas vezes vai constranger aquele que é a causa do problema. Porque talvez fosse melhor tratar com ele separadamente em outro momento. Então nós às vezes queremos resolver os problemas e nos precipitamos. Então tudo nós precisamos pensar, é o momento apropriado de falar? Temos que pensar também assim, contém a verdade? E aqui é algo muito sério, porque de que verdade nós estamos falando? A nossa ou a do outro? Ou uma verdade, se é que ela existe? Porque o conceito da verdade é bastante discutível. Muitas vezes nós interpretamos fatos, situações, com as nossas referências, que não são necessariamente a expressão daquilo que realmente aconteceu. Nós interpretamos situações de maneira equivocada e já chegamos a conclusões e queremos afirmar aquilo para o outro. Então nós precisamos pensar, antes de dizer, aquilo que nós estamos falando é verdade? Realmente as coisas se passaram daquela forma? Por isso que nós precisamos iniciar um diálogo sempre com a disposição de ouvir a outra pessoa, sempre com a disposição de acolher as suas ideias, de pensar, de amadurecer, para depois dar uma resposta. Mas nos nossos dias não é bem assim. Por vários fatores, as pessoas estão com tanta pressa de falar que um não ouve o outro e surgem confusões assim. Um não entende as razões do outro e surgem conflitos. Então nós precisamos verificar até que ponto o que estamos falando da vida, das pessoas, das circunstâncias, e o que estamos falando do outro a respeito dele, se aquilo é verdade mesmo. Mais uma vez, a reflexão sobre o que falamos, ela é fundamental. Devemos também pensar assim, se é falado com afeição. Aquilo que é falado com afeição, às vezes não é bem aceito de pronto. Mas o outro não cria uma indisposição em relação à nossa pessoa. Ele não interpreta que falamos aquilo porque não gostamos dele. Ele interpreta que nós estávamos errados, mas não que nós queríamos agredi-lo. Agora, se nós falamos algo com raiva, nós criamos na outra pessoa a ideia de que nós somos inimigos dela. Se nós nos expressamos de uma forma agressiva, nós nos afastamos da pessoa. Então temos que falar com afeição, que não quer dizer que nós vamos falar com voz modificada, com voz adaptada para convencer a outra pessoa. É falar com a nossa naturalidade, a nossa espontaneidade, mas vibrando por aquela pessoa o carinho, a atenção, o respeito. É isso que vai nos aproximar quando precisamos falar. Temos também essa recomendação, se é falado para trazer benefício. Quantas coisas nós não precisamos falar e estamos falando o tempo todo. Então, algo que nós falamos é para o bem real ou é muitas vezes uma exaltação da nossa personalidade? É um exibicionismo da nossa parte que estamos falando algo. Então, pensar que o que falamos tem que ser para o bem, tem que ser para ajudar o outro, tem que ser para melhorar a vida do outro e não para nos promovermos à custa daquilo que nós estamos falando. E ainda essa recomendação: se é falado com a mente plena, com amor e bondade. Isso é difícil, dizer que nós vamos ter a mente plena de amor e bondade, mas nós podemos estar num momento de paz, de serenidade, e podemos ter parcialmente essa bondade, podemos ter parcialmente esse amor. Então, aquilo que for realmente importante, que deve ser dito na vida, nós não podemos falar com a intenção de guerrear com a outra pessoa, de estabelecer conflito, de estabelecer dominação. Ah, eu quero convencê-la de que ela tem que seguir aquilo que eu estou falando. Ou eu vou convencer ele que eu estou certa e ele errado. Quando nós já vamos com essa disposição, nós estamos querendo dominar a outra pessoa. Então nós temos que estar, sim, com a mente plena de bondade. Bondade é você não querer as coisas para si. É você pensar no outro primeiro. Então, falar com alguém com bondade é você não querer dominar a conversação, não querer impor pontos de vista, não querer determinar comportamentos, mas você sim querer entender aquela pessoa e deixar a ela o direito natural que ela tem das suas escolhas, do seu livre-arbítrio, o direito que ela tem de ser ela mesma. Isso é a bondade. E temos uma recomendação de Emmanuel para as nossas conversações também, de como educar a nossa palavra. E esse sábio benfeitor disse assim: nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Nós temos que aprender então a falar de modo autêntico, como somos, mas com aqueles pré-requisitos de amor, de bondade, de verdade, de interesse pelo outro, mas sem falsidade. E quando nós percebemos que nós estamos agressivos, que silenciemos. Quando percebemos que o que queremos da vida do outro é dominá-lo, silenciemos. Quando nós percebemos que nós não temos a palavra de conforto necessária para aquele momento, que silenciemos. Porque é melhor o silêncio do que uma palavra indevida. É melhor não falarmos do que algo que possa trazer complicações ainda maiores para a nossa vida. Uma certa ocasião, quando Jesus estava ali envolvido por mais uma daquelas intrigas que os fariseus faziam tentando comprometê-lo, observavam que os discípulos de Jesus não seguiam à risca o preceito de Moisés da lavagem correta das mãos, com todo aquele ritual que era recomendado. E eles então vão falar para Jesus assim: por que os seus discípulos não lavam as mãos? Né? Cobrando ali que Jesus orientasse os discípulos a seguir aquilo. Mas Jesus entendia que a pureza das mãos que eles queriam era a pureza ritual, a pureza espiritual, que Jesus sabia que não tinha água no mundo que lavasse. Mas Jesus percebeu que o que estava no coração daquelas pessoas era malícia, era intriga, porque eles também estavam usando a palavra, aparentemente em defesa de um princípio considerado certo, mas com intenções inferiores, porque o que eles queriam era comprometer Jesus perante a população. E aí Jesus trouxe aquele ensinamento que é inesquecível até os nossos dias, que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E do que Jesus estava falando? Das nossas palavras. As nossas palavras têm o poder de nos contaminar por completo, de corromper a vida. Mas elas também têm o poder de transformar, de elevar e de modificar a nossa existência. Com isso, encerramos, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e a todos vocês que estiveram aqui presentes. E muito obrigado a todos.